queria-vos dar os parabéns a todos e dizer-vos o seguinte. Eu, para mim, vocês ganham todos, porque merecem ser todos vencedores. Vocês hoje, sem dúvida nenhuma, com grandes interpretações. Eu estou a falar sinceramente porque, para mim, eles são todos grandes vencedores pela coragem que têm de vir aqui ao palco. Vai com certeza haver alguns que ganham, mas isso não vai haver problemas porque vocês, de certeza, e na minha opinião, são todos uns grandes vencedores. E eu vou-vos dizer uma coisa. Pois os vossos pais, as vossas tias, quem vocês, os vossos primos que vocês trouxeram, estão todos com grande orgulho no vosso desempenho. E também há aqui uma pessoa que é ela que tem este poder da cultura, que vive isto com entusiasmo, e ela cria uma relação fantástica com estes nossos meninos, como vocês percebem, destas segundas-feiras que vocês tinham na Casa da Cultura, que eu às vezes ia perguntando como é que estão as coisas, e até alguns contratempos, e por isso eu queria hoje também dar aqui uma grande salva de palmas à Sra. Vereadora e à sua equipe por este excelente trabalho que ela está a fazer. Porque nós temos tido horas muito difíceis na nossa vida e na nossa ação executiva, em termos do trabalho, privado aos problemas que aparecem no nosso cotidiano, dos problemas muito daquilo que nos aconteceu e que não vale a pena estarmos sempre a repetir e a recordar, porque hoje é uma noite especial, mas eu queria-vos dizer hoje, chamei-vos aqui ao palco, para a frente destas pessoas, dizer-vos uma coisa a todos, dizer-vos que tenham um grande orgulho no vosso trabalho e que vocês são as pessoas magníficas e que nós formamos uma grande família e por isso é que podemos fazer bom trabalho para os seres humanos.